Panorama Agrícola para 12 de agosto de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 12 de agosto de 2014, terça-feira de lua cheia. Um abraço para você do Eduardo Maier. O ditado de hoje é: o melhor é a sinceridade do que a falsidade. Na dica do programa, frutas e hortaliças. Confira o professor da Terra que fala sobre o controle caseiro de pragas e doenças. E na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, a participação da EPAGRE na Agroponte em Criciúma. Dica do dia. A ingestão insuficiente de frutas e hortaliças no mundo está relacionada à maior incidência de doenças gastrointestinais, doenças do coração e a acidentes vasculares cerebrais, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. 1 milhão e 700 mil pessoas poderiam ser salvas todos os anos se tivessem um consumo suficiente de frutas e hortaliças diariamente. É hora das notícias. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, anunciou a liberação de 46 toneladas de milho para Santa Catarina à disposição de agricultores familiares para alimentação animal. O anúncio faz parte de medidas pedidas pela FETRAF Sul para amenizar os prejuízos das famílias que sofreram com as chuvas e enchentes no início de julho. O produto vai ser disponibilizado a preço de mercado de R$ 18 a R$ 23,00 pelo programa de vendas em balcão. O milho vem do Mato Grosso. O Ministério do Desenvolvimento Social também concordou em disponibilizar entre 10 a 20 quilos de sementes de milho e feijão por agricultor. Porém, a forma de operacionalizar a medida ainda é estudada pelo Ministério. Essa norma deve atender somente agricultores que tiveram moradias inundadas. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola de hoje conversa com a extensionista Maristela Scarabellotti, que trabalha na Gerência Regional da EPAGRE em Criciúma. Maristela, sobre a Agroponte, que ocorre de 13 a 17 de agosto em Criciúma, qual é a participação da EPAGRE neste evento? A EPAGRE ela participa apoiando os empreendimentos da agricultura familiar. Nós participamos assessorando, né, e orientando as cooperativas a exporem os produtos que já processam, com o objetivo de aproximar consumidores e produtores. Correto. Quantos empreendimentos da agricultura familiar devem expor na Agroponte? Nós estamos ainda fechando o número de participantes, mas deveremos ter em torno de 30 cooperativas participando da Agroponte. O público tem aderido bem a esse evento? É boa a participação popular? Ah, sim. Ela vem num crescente. Esta já é a quarta edição e todos os anos a gente tem percebido de que o público é maior e que o interesse em participar, né, desse evento também é maior. Qual é o forte da Agroponte, Maristela? Bom, a Agroponte ela é uma feira que ela atinge o agronegócio e a agricultura familiar, com exposição de animais. Então, tem toda a questão do agronegócio, que é a exposição de equipamentos, a feira de negócios, né, entre os agricultores e os fabricantes, e temos também o segmento da agricultura familiar, com a exposição dos produtos, né, produzidos pelos agricultores, com possibilidade de venda e de futuros negócios também. Então, é uma feira que ela tem uma abrangência bem forte no âmbito estadual, não é uma feira só da região de Criciúma, ela envolve agricultores também da região de Araranguá e da região de Tubarão. E outras regiões que também estão solicitando espaço, estandes, para participar, que é o caso de Joinville. Cooperativas dessa região têm mostrado interesse em participar. Para o público, a entrada é franca? Sim, a entrada é franca. E onde ocorre a Agroponte aí em Criciúma, Maristela? É no pavilhão de eventos José e Jair Conte. Bem próximo ao fórum, bem próximo à Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Correto. Então é uma boa oportunidade para negócios entre empreendedores e também para que o público possa adquirir produtos da agricultura familiar. É isso. Temos eventos também durante a feira. A EPAGRE ela se responsabiliza pela coordenação de 6 eventos técnicos. Que eventos seriam esses, Maristela? Nós temos um evento onde a gente pretende reunir conselheiros de desenvolvimento rural no dia 14 para conversar e trabalhar um pouco a questão da transparência, da importância do conselho no controle social e na transparência das ações públicas. Muito bem, além desse evento... Nós temos um outro evento relacionado à agricultura familiar e o turismo sustentável, onde nós temos como objetivo fortalecer a roteirização do turismo aqui na região sul de Santa Catarina, em especial a rota do Aguaí e a rota dos Vales da Uva e do Vinho Guete. Temos também um evento onde a gente vai recepcionar lideranças dos municípios e deverá acontecer, então, né, no dia 15, também à noite, com o lançamento de tipos especiais de arroz, onde a gente terá um momento assim, para degustação, né, junto a esse lançamento. Temos também, no dia 15, uma reunião com primeiras-damas, onde a gente pretende mostrar e conversar um pouco a respeito do trabalho que a EPAGRE vem desenvolvendo nos municípios. E no sábado, nós teremos um evento relacionado aos olericultores, onde deverá ser abordada a questão da classificação e organização para venda de frutas, legumes e verduras. Frutas, legumes e verduras, sim. Muito bom. Agroponte Criciúma, de 13 a 17 de agosto. Nós entrevistamos sobre o evento a extensionista da EPAGRE, que ajuda a organizar a feira Mostra Agroponte, Maristela Scarabellotto. Muito obrigado, Maristela, pelas suas informações. Obrigada também. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, o controle de pragas e doenças por meio de preparados caseiros com base em plantas é uma estratégia muito interessante para o manejo, para manter a saúde das plantas da sua horta. Preparado com Confrei para o controle de pulgões, utilizar o liquidificador para triturar 1 kg de folhas de Confrei com água. Acrescentar 10 litros de água e pulverizar as plantas. Já o preparado com cebola é utilizado para o controle de pulgões, lagartas e vaquinhas. Cortar 1 kg de cebola e misturar em 10 litros de água. Deixar o preparado curtindo durante 10 dias. Utilizar 1 litro da mistura em 3 litros de água para pulverizar as plantas. Atua como repelente, preparado com losna, para o controle de lagartas e lesmas. Amigo agricultor, diluir 30 gramas de folhas secas de losna em 1 litro de água. Ferver essa mistura durante 10 minutos. Adicionar 10 litros de água ao preparado para pulverizar as plantas. Preparado com cravo de defunto, para o controle de pulgões, ácaros e algumas lagartas. Amigo agricultor, misturar 1 kg de folhas e talos de cravo de defunto em 10 litros de água. Levar ao fogo e deixar ferver durante meia hora. Ou então, deixar os talos e as folhas picadas de molho por 2 horas. Coar